quando ela passa por aqui. Fico tentando entender o que fiz pra perder o seu amor. Ela me faz enlouquecer. Tentei de tudo pra esquecer. Não consigo evitar. Ela passa por aqui.